Linha de Frente ao Vivo. A ideia surgiu de três pessoas, Mr. Frutinha, Adriano Beach e Paçoca, por sentirem a necessidade de um produto que traga até os consumidores, como são os grupos de rap, que em suas músicas ao vivo traduzem com o máximo de empenho suas ações perante o público. A ideia aconteceu na noite de 12 de dezembro de 1998, um sábado, com início às 21 horas e terminando às 8 horas da manhã do dia seguinte, no ginásio de esportes Barueri Futebol Clube, na cidade de Barueri. Parabéns!